Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, boas. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Tuizinho. Estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa, aqui na Radinho. Aliás, aqui no YouTube. É o costume, né? agora é no YouTube, mas antes era na Radinho. Toda edição eu falo isso, mas é legal deixar isso contextualizado para os nossos ouvintes, principalmente os que estão ouvindo pela primeira vez. Primeira vez por quê? Porque essa é a 14ª edição do programa, ou a 4ª edição da segunda temporada, vamos dizer assim. Porque nós ficamos um ano parados, né? E agora voltamos. Voltei, né? Em 2018. Hoje é dia 2 de maio de 2018. Tem uma piadinha, né? Hoje é o dia mais doido do ano, né? Porque é 2 de maio. Hoje é 2 de maio. E todos nós estamos 2 de maio, né? Porque hoje é dia 2 de maio. E o Prediletas da Casa, então, tem 2 temporadas, 14 edições, tá tudo aqui no YouTube. Eu falei tudo aqui, lembrei que na edição passada, quando eu tava a primeira errata do programa, né? Isso é interessante, porque na semana passada, quando eu prometi que num passe de mágicas, ou melhor, num passe de mágicas eu faria a capa do disco aparecer aqui, daquela banda dos anos 60, aquele grupo de instrumentistas inventivos, né, que construíam os próprios instrumentos. Então, para justificar esse erro da semana passada, eu posso colocar aqui hoje, por exemplo, tcharam, a capa famigerada do The Nihilist Spasm Band. Acho que era isso, um grupo de jazz, de improviso, que eu ofereci pro Gustavo na semana passada. Foi um programa para isso, de dedicatórias, né? Isso é outro ponto. Geralmente o Prediletas da Casa tem um conceito, né? Cada programa é conceitual ou não, né? Esse, por exemplo, de hoje não é conceitual, assim. Ele tem, lógico, um direcionamento estético, sonoro, principalmente do que foi herdado, por assim dizer, da música contemporânea da metade do século passado. Mas isso não significa um fechamento, muito pelo contrário, eu gosto muito de reiterar isso. Isso significa uma abertura de campos, de horizontes sonoros, porque Prediletas da Casa, um programa específico de horizontes sonoros, né? Os horizontes mais distantes. Aí fica a questão: distantes do quê? Né? Distantes de tudo. Distantes de tudo que está aí, vamos dizer assim. Por isso que é uma abertura. Porque é tão abrangente o que veio da música contemporânea do século passado, que é a música erudita, acima de tudo, né? De todos os tempos. É abrangente, então, esses horizontes. Não só horizontes, mas lugares até fechados também, dentro de todo esse universo de sons, de bons sons, né? Então, a primeira temporada foi na rádio, por isso que eu confundi no começo, eu falei radinho, acabando, só fechando esse parênteses que eu abri lá atrás. Era uma rádio virtual chamada Radinho, né? Tinha vários programas, né? Prediletas da Casa, WhatsApp, Som, Meu Pink no Tom Floyd, por aí vai. Já falei muito sobre isso nos programas de edição passada. E agora é no YouTube. Porque, afinal de contas, o YouTube é uma plataforma que envolve não só áudio e vídeo, mas áudio e vídeo, né? O que mais? Estamos na companhia aqui da Laura, que quando não faz companhia, é a maior companheira que eu tenho, e quando não faz companhia física e espiritual e visceral, tá sempre, faz companhia sinestésica em todas as coisas, né? inclusive, enfim. E nós tentamos, eu tento ser bem dinâmico aqui nessas escolhas, né? Nessa semana eu ouvi muitos discos, seleciono sempre, tenho um acervo gigantesco de discos, de todos os tipos, né? E eu não quero soar repetitivo em todas as edições, mas isso é um hábito de velho que lá na época antiga não tinha como adquirir tanta coisa, porque era caro, era longe, era impossível, né? E agora ficou tudo de mão beijada pra nós. E nessa semana eu ouvi um disco muito bom da Nina Hagen, mas a gente não vai tocar aqui no programa não. Se der tempo, no fim, eu boto uma música desse disco aqui. E essa música de abertura aqui do programa tem tudo a ver com o disco da Nina Hagen, porque tem aquela sonoridade de anos 80, de sintetizadores. Aliás, os sintetizadores deitavam e rolavam lá nos anos 80, né? Eles eram mais acessíveis, né? Talvez para aquela realidade mais, digamos, futurista ou concretista, né? Com o perdão da expressão, do sentido de concreto. Enfim, aquela sonoridade metálica vai estar aqui nessa fase de abertura, que é de La Lura, um grupo aparentemente alemão. É um grupo alemão. Esse disco é lá de 1986. O nome da faixa é Sky Soul, em inglês, né? Pelo que parece. Enfim, eu acabo anotando tudo que eu vou falar aqui, porque é muita coisa sempre, e às vezes não dá tempo. Aliás, é uma última... um último adendo, prometo. Esse formato é um formato que eu diminui um pouco a qualidade do vídeo. O áudio continua igual, mas pra justamente dar tempo de editar, de fazer as edições, porque semana passada, por exemplo, deu pra fazer uma coisa bonitinha, que eu tinha mais tempo, e essa semana já tá bem carregada, eu vou ter pouco tempo pra mexer nisso, então eu vou deixar mais com uma qualidade mais reduzida, no caso desse formato aqui. Mas não deixa de ser, né, o conteúdo, não deixa de ser um objeto. Eu nunca experimentei, aliás, essa lente, que eu até então nunca usei também pra fazer o programa, e esse formato com essa lente. Mas vamos ver o que dá, né? Acho que vai ficar legal. Então vamos de som, né? La Lura com Sky Soul. Esse grupo trabalha, como eu disse, né, predominantemente com ritmos pré-programados, né, sintetizadores, sequenciadores. E algumas sessões trompetísticas no meio, de brass, né, de orquestra. E a sonoridade não foge, ainda assim, do pós-punk, né? Então eu anotei aqui sessões de naipes, de sopro, como eu disse, aquele ritmo pulsante característico dos anos 80, né? Timbre todo especial. Bom, melhor exercício pra... Como? Ah não, tá de fundo aqui a música, né? Tá. Bom, vamos de som. Espero que gostem. Daqui a pouco a gente volta com Prediletos da Casa. Foi. Será que foi no começo? Shit. Gravou tudo de novo. Não, acho que foi. Tá, desculpem os erros aqui. Vamos chutar mesmo, vamos na sorte. Se gravou, gravou a minha locução no bloco passado. É porque aqui eu dependo de vários sistemas monitorados, tudo virtual, claro. E também ali, existe um periférico que vai pra mesa, daí da mesa sai um terminal pro amplificador, aí dá um delay, então eu não posso deixar o microfone alto, eu não posso, digamos que eu não posso ouvir o que eu tô falando, então eu abaixo aqui pra não dar eco, pra não dar feedback, sei lá, e não ficar ruim, né? Mas agora, tudo indica, minha voz tá indo pra aí. Tá? Tá. Bom, ouvimos lá Lura com Sky Sol. Espero que tenham gostado. E agora vamos mudar muito da água pro vinho, assim. E ouvir um grupo. Eu não sei de que nacionalidade é, mas deve ser alemão. Pelo título da música aqui, né? A música se chama Rosner Hau ans Haus. E é de um grupo chamado Trick Beat. Essa música é de um CD coletânea duplo. Uma coletânea de grupos experimentais, né? Eletrônicos. De 1992, eu já falei? É, 92. O nome desse disco é Ohren des Kaiser Irohito. É uma compilação, como eu disse, né? Avant-garde. Lá, de vários países, né? Então, a impressão que dá ouvindo essa faixa, por exemplo... eu não sei, é surreal, assim, tem uma certa exposição num campo surreal, figurativo até, né? Sensações à parte, vamos de som. Ja, das ist uninteressant. Konkret sagen, wie das dann abläuft, dann knallt es da drin und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich, ne? Kumpel ist brandgefährlich, ne? Vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich, ne? Vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich, ne? Vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich, ne? Rapaz, agora deu. Me desculpem, as ratas, né? Essas ratas são hierarquizadas lá da primeira temporada do Prediletos da Casa. Lá eu era muito mais rateiro, vamos dizer assim. Eu até que peguei o jeito da coisa aqui, mas de vez em quando dou essas escorregadas aqui. Eu acho que é por falta de... Não de vontade, mas aqui o foco é tanto, em tanta coisa, né? Que às vezes fica faltando uma atençãozinha pra isso ou pra aquilo. Agora, por exemplo, o foco está nesse café delicioso aqui. Estão servidos. É um cafezinho. Deve ser da região, não sei, chama Senhor Café. E não é à toa, né? Senhor Café. Well, ouvimos Trick Beat, a música lá que eu falei que era da coletânea Multicontinental. E agora, ainda nessa praia, digamos, do pós-punk, né, a música experimental e tal, só que aqui com outra abordagem, uma abordagem mais acessível, mais pop, né, mais dançante, talvez. Vamos ouvir Anyone's Fashion, de Pink Industry. Anotei aqui, tive a impressão de ser... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É um disco americano, de 1983, chamado Who Told You You Were Naked, de Pink Industry. É o último disco do grupo. Lançou poucos discos, mas esse é o último disco. É um pós-punk, como eu disse, né? Com todas aquelas paisagens darks, né? E experimentais. Vamos lá. Oi, estamos de volta. Opa, peraí. Opa, opa. Eu já dei uma rata aqui, de novo, né? No fundo, vocês perceberam que a música que viria a tocar agora tocou no lugar da música do fundo. Isso tudo bem, né? Spoilers. Faz parte. Ouvimos Pink Industry e Anyone's Fashion. Legal, né? Muito legal. É uma música, digamos que sombria, noturna, carregada de fogs e, acima de tudo, dançante, envolvente. Isso é importante, é legal. Aproveitando, digamos que essa atmosfera dançante, né? Para não dizer outras coisas. Vamos ouvir W-O-O. E a música Overheard. É um disco de 1990, americano. O nome do disco é It's Cozy Inside. É o segundo disco dos irmãos Ives. Ok. Esse disco foi gravado 9 anos depois do disco de estreia deles, né? E é um disco muito inusitado, porque ele mistura sons de instrumentos eletrônicos, né? Sintetizadores, e sons de instrumentos tradicionais do folk. Essa mistura é muito legal. Vamos conferir na íntegra. Já voltamos. Estamos de volta com Prediletos da Casa. Que música gostosa de ouvir, de tocar, né? Logo, saquei que era um sol e um sol bemol, assim. Já fui conferir aqui no ukulele. E era. É muito gostoso improvisar, tocar por cima. Porque, aparentemente, dá a impressão de que quando você tá tocando uma música, ao invés de tá só ouvindo essa música, dá a impressão que você tá desviando um pouco a atenção auditiva da música, né, pra colocar, tocar do seu jeito, colocar você ali, né? Mas não, muito pelo contrário. Você tá mergulhando dentro daquilo ali, não é? E sentindo aquilo ali de uma maneira mais sensorial, né? Mais visceral da alma, né? Do que necessariamente absorvendo. Você tá absorvendo e cooperando com alguma coisa ali, né? Desculpem. Ouvimos Wu, a faixa Overheard. É um overheard mesmo, né? Seja lá o que for overheard. Agora voltamos a programação normal, né? Com a música de fundo, tudo bonitinho, né? Antes eu tava um pouco emocionado, empolgado com toda essa experimentação nova, né? Como vocês sabem, esse é um novo formato de vídeo, é tudo experimental, tudo no sentido de experimentar mesmo. Pra ver qual que é o melhor formato pra vocês. Apesar que eu tava pensando aqui atrás com os meus botões e chegando na conclusão de que o Prediletas da Casa é um programa de, acima de tudo, de pesquisa, né? E acervo, né? E conteúdo guardado, né? E armazenado, é uma ideia de armazenamento também, né? Tanto do conteúdo que eu tenho aqui, acaba sendo uma coisa muito subjetiva, né? Muito minha, digamos assim, né? É um portfólio de vida, né? De vida musical. Eu, inclusive, tenho outras coisas aqui paralelas ao Prediletos da Casa. Eu tenho um canal só para meus alunos de música, né? Que é o Dialônica. E algumas coisas aleatórias, né? Por exemplo, um tributo ao Scott Walker que eu fiz aqui. Esse cômodo aqui é meio sagrado, assim, digamos. Porque a gente sempre faz muita coisa aqui, né? Eu, a Laura, os amigos. E sempre sai coisa interessante, assim. Algumas coisas eu procuro registrar em vídeo, né? E disponibilizar aqui no YouTube. Então, é interessante porque aqui eu posso vender meu peixe, porque eu estaria vendendo meu peixe pra mim mesmo. Né? Já que é uma ideia de engavetamento, né? De sucateamento, armazenamento, então não tem problema, né? É para nós, é para todo mundo. Inclusive, semana passada, não, uns dias atrás, eu encontrei no final de semana nesse último final de semana. Estamos, hoje é dia 2 de maio, né? Lembrando, um dia mais doido do ano. 2 de maio. Eu acabei me deparando com o Martin no Facebook, numa discussão de um grupo aleatório de música, assim, professores de música do Brasil, acho que era isso. E foi uma coincidência, porque antes de comentar ali no grupo, nesse post, que era pertinente a música erudita associada à música comercial, à música lucrativa, como produto, né? E não, fugindo um pouco assim da concepção artística que a própria música erudita se auto-sugeriu ao longo dos séculos, né? E essa foi uma discussão, digamos que muito, muito acalorada, né? E apareceu, e eu fui comentar lá, né? E fui dar exemplos de, justamente, de compositores contemporâneos, para falar que a música contemporânea é meio que uma resistência, né? Até hoje. Porque ela vem acidentalmente, digamos assim, nadando contra a corrente. E, enfim, falei outras coisas desse calão aí. E quando eu fui dar exemplos, né? Eu não citei exemplos necessariamente, mas pensei na minha cabeça nesses compositores contemporâneos brasileiros, né? Que temos aí, e pensei em duas pessoas. Uma delas, o Flo Menezes, né? Inevitável não pensar nele. E a outra, o próprio Martin, porque há semanas atrás eu tinha assistido, acho que no canal de acho que Silvio Ferraz, acho que era isso, o próprio Martin falando do seu trabalho, né? Que é um trabalho muito muito interessante de composição e pesquisa musical, né? E comentei lá, e logo abaixo desse meu comentário, sem mesmo eu ter citado o nome do Martin, ele aparece comentando outra coisa ali. Eu tive que, lógico, tive que puxar e dar um adendo ali pra ele, né? Tipo, ah, inclusive o Martin é um dos grandes garimpeiros musicais nós temos aí. Não tenho certeza, mas acho que ele se formou em música em Campinas, na Unicamp, depois fez doutorado, não sei onde. Eu não sei muito bem ao certo. Enfim, tô falando isso porque eu pensei em exatamente abrir esse programa, abrir espaços também para compositores brasileiros, né? E vou falar com ele pra ver se eu consigo pelo menos um fragmento que seja da obra dele pra tocar aqui no programa, pra vocês conhecerem o trabalho também dos compositores brasileiros, porque aqui na maioria das coisas que tocam é de fora, apesar que tem coisas nacionais que tocam aqui também, né? Mas eu acho que nessas 14 edições não teve nada. Acontece. E é engraçado que o Martin, eu lembro dele lá da época do Orkut. Eu não sei se ele lembra de mim, mas deve lembrar, porque eu sou muito amigo do Peixuxa, e o Peixuxa, todo mundo conhece o Peixuxa, né? Peixuxa é um menino prodígio, né? Que apareceu aqui no mundo. Com todo respeito, claro. E é porque isso também denota que esse campo da música contemporânea, né? Falando de campo mesmo, campo aberto, é muito pouco frequentado entende? Então, nós sempre vamos nos encontrar, assim, e tudo mais. Eu mesmo já me aventurei muito na música vanguardista moderna, nesse processo mesmo, né? É tudo um processo, ou seja, o que mais vale ali é a experiência de criar, de compor, de fazer, de produzir, do que necessariamente emoldurar um produto dentro de um invólucro descartável, que seja, ou não, né? Aí é interessante trazer à tona também o conceito de produto e de tudo isso. E recomendo para vocês um livro que é ultra clichê, se é que existe clichê no bom sentido, e ao mesmo tempo super necessário, que é o livro que o Adorno fala da indústria cultural. Ok? Vamos lá. E outra coisa interessante de indicar aqui é esse livro de Henri Bourreau, Para se Compreender as Músicas de Hoje. Para quem se interessa por esse oceano de sabores e texturas contemporâneas e modernas, esse livro aqui é um prato cheio. E aqui fala muita coisa de Stravinsky, né? De compositores da metade do século passado mesmo pra cá. É um livro de 67, eu acho. E ele vem com um disquinho em vinil, inclusive com os exemplos musicais, tudo escrito na partitura aqui, bonitinho. Nesse livro eu costumo usar ele de método, entre aspas, né? Entre aspas porque cada aluno tem um desenvolvimento especial, né? Então nunca é aconselhável ser um professor tão metódico assim, mas método num outro sentido, método de conhecimento mesmo, né? De exposição. Aqui nesse livro, a primeira frase do livro é assim: a música e a arte se confundem. Não, desculpa. A música e a arte não se confundem. Não é isso. A vida e o movimento se confundem. Na arte, mais que em qualquer outra parte. Na música, mais que em qualquer outra arte. Ou seja, com uma introdução dessa, meu filho, não é verdade? Enfim, tá acabando aqui a música de fundo, vou ter que voltar um pouquinho. Isso aqui vai meio que na raça mesmo, é assim mesmo. Espero que não tenha ficado abrupto o corte aqui. Mas de qualquer maneira, vamos de música, não é verdade? É pra isso que estamos aqui, aliás. Música e café. Isso aqui é uma brincadeirinha com o Alcântara, mas isso são piadinhas internas super saudáveis, aliás. E agora, onde paramos? A última coisa que a gente ouviu aqui foi o Wu, né? Há uns 50 minutos atrás já. Eu falo muito mesmo, mas é legal. Isso aqui sou eu falando pra mim mesmo, né? Afinal de contas. Agora vamos ouvir uma música chamada Miss America. Muito boa essa música. É de um grupo um grupo da Nova Zelândia, né? Chamado Mary and the Atom. Mary and the Atom. O nome do disco é Spit It Out. E é de 1985. Olha só, hoje tem muita coisa dos anos 80 aqui, não é verdade? Esse é o segundo EP, né, do grupo. E é um disco de experimentações sonoras misturado com aquele clima circense, né, alegórico. É sempre uma mistura muito inusitada, né, de coisas. Essa é uma das belezas da música experimental e tudo mais. Em determinados momentos soa como jazz, né? Porque tem muito improviso. Jazz. E em outros momentos, um pouco mais dark, mais calmo, né? Com baladas darks e calmas. No trabalho dessa banda em geral. É um EP, tá? Espero que gostem. Daqui a pouco nós voltamos, não saiam daí. Tem que falar aqui pra não dar feedback. Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa, aqui no YouTube. Ouvimos Miss America de... esqueci. Marie and the Atom. E agora, dando continuidade, já chegamos a 57 minutos de programa. Eu vou tentar falar menos agora e tocar mais, porque ainda tem uma, duas, três músicas. Vamos ouvir agora um grupo chamado P Corp com a música Just Another Song. Não deixa de ser apenas outro som. Deixa assim, não é só isso. P Corp é um grupo de década de 70, assim. De Alan Haworth, que é o pioneiro da música, um dos pioneiros da música eletrônica, de sintetizadores, né? Esse disco foi ahead of, tipo, à frente do seu tempo, né? É um disco, de qualquer maneira, que agrada não só os fãs de música eletrônica, mas agrada também os fãs de rock progressivo, por exemplo, devido a essa mistura sempre muito bem elaborada de instrumentos eletrônicos com baixo elétrico e bateria mesmo, acústica. Que mais? A banda raramente se apresentava ao vivo, né, e passava a maior parte do tempo ensaiando e experimentando novos platôs sonoros. Tudo isso é muito bem refletido na sonoridade desse disco, que é chamado de Lost in the Cosmic Void. Um disco americano de P Corp. Vamos lá. Foi. É meio crowd rock também, né? Thank you. Oi, voltamos com Prediletas da Casa aqui no YouTube. Dando continuidade, né? Porque o tempo aqui já estourou, para variar, sempre acontece isso, mas é bom, né? Talvez não seja bom por causa da bateria da câmera, né? Porque ela pode acabar assim do nada e o programa não ter acabado ainda, mas vamos lá. Para evitar exatamente que isso aconteça. Ouvimos P-Corp com Just Another Song. E agora vamos de CVO com a música Sargasso Sea. Muito boa essa música. Da saudosa gravadora, do saudoso selo 4AB. Né? É um mini LP de 1990. 1980. E a coletânea, né? Com vários grupos de synth e pós-punk. Troço meio dançante e muito legal. Experimental. Com pitadas e temperos eletrônicos. É muito, muito legal, vamos lá. Daqui a pouco nós voltamos. Aí daqui a pouco eu vou encerrar o programa e vou mostrar aqui para vocês ou para mim mesmo as novas aquisições da semana, né? Como eu sempre mostro aqui e aproveito e faço uma propaganda do Sebo Almanac. Eu aponto para ali porque eu moro literalmente a 20 passos do Sebo Almanac. É uma perdição, né? É ruim morar perto de sebo, porque você acaba tendo mais prejuízo. Prejuízo não, né? Mas é claro que eu não deixo de comer para comprar discos, livros e tal. Mas de qualquer maneira, ali é um sebo muito legal. César, do Túlio e companhia. Não, do César. Túlio é um amigo que trabalha lá. Muito querido, aliás, César também. E eu sempre acabo mostrando aqui pra vocês muita coisa que eu compro lá, né? E outros lugares também, mas a maioria eu compro ali. Ou troco. Vamos lá. Música. Desculpa, eu não falei o nome da coletânea. O nome da coletânea é Presságios. E é uma coletânea, um mini LP americano. Tropical malaise distorts the voltamos e que belíssimo trabalho, não? Ouvimos CVO e Sir Guess Who See. Agora estamos chegando no fim do programa. Finalmente. Já foi 1h16 de programa, estouramos como sempre. E como prometido, vou mostrar aqui algumas aquisições recentíssimas e outras nem tanto recentíssimas assim, mas recentes. Esse disco é essencial em qualquer cabeceira. É o Biophilia, da Bjork. É muito bonito essa capa, é digipack e tudo mais. Um disco sensacional, que inclusive tem até um aplicativo, né, no Android, desse disco. Eu super recomendo. Ali você pode manipular todas as faixas do disco. Cada uma tem um conceito diferente. É muito bonito. Muito bonito mesmo. É Bjork. Bjorkinha do coração. Esse disco do Frank Zappa, You Are What You Is, disco de 1980 ou 81. Esse disco foi um dos primeiros discos. Literalmente este disco aqui. Este CD. Foi um dos primeiros CDs que eu ouvi do Frank Zappa, lá na década de 90 ainda. Creio que no comecinho mesmo da década de 90. Quando o Fabiano, de uma loja daqui de instrumentos musicais, a Casa São José. Coitado, eu enchia tanto o saco dele pra ele gravar as coisas. Ele tinha tanta coisa, eu pedia pra ele gravar pra mim. E quando eu tive a primeira febre zapística de Frank Zappa da minha vida, eu pedi pra ele gravar todos os discos que ele tinha do Frank Zappa, e esse disco You Are What You Is foi um dos primeiros. Então eu tenho um carinho todo especial por esse disco. E foi esse CD mesmo, porque tem até a assinatura dele aqui. Eu achei o CD que era dele, né, e tinha gravado na minha fita. E essa é uma edição até meio rara, uma edição desse disco que saiu pela Zappa Records, porque esse disco tem um problema de batching, que é um problema que dá na compressão da música. E aí em algumas edições, né, tipo a edição da Ryko Disc mesmo, saiu abafado, mais abafado no canal, assim. E esse não, esse tá limpinho, o som desse CD aqui tá limpinho, é muito bom, os preferidos do Zappa. Eu achei o Jules at Jam em DVD, né? Aqui. Muito bom. Truffaut. Tem um libreto aqui no meio, né? Também. De Pasolini eu achei Jesus Cristo. E isso, ó. E mais? De Bertolucci, O Último Tango em Paris. Também essencial, né? Clássico. Joana d'Arc, o antigo. É sempre legal ver essa história em vários ângulos, né? Tem uma versão muito bonita também. De Luc Besson, com aquela atriz feiosa lá. E Tess, de Polanski. E o melhor, deixei pro último. Esse discão aqui do Nick Cave, Tender Prey, que já abre com uma paulada na cabeça, né? Que é Mercy Seat. E tem Deanna também, tem muita música boa. No Morning. Tá vindo no Brasil e tal. Gosto mais assim, né? Não a ponto de ir em shows. Aliás, o único show que eu abri exceção, assim, depois de décadas, eu acho, foi o Residents, que veio aqui tocando no Brasil. Eu sempre falo muito de Residents aqui, né? E prometo fazer um especial deles. Ok? Legal, muito obrigado pela companhia de todos e todas. Gosto muito de fazer esse programa. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. e comigo, né? E vamos fechar esse programa com Alto Astral, uma faixa muito boa, uma música muito boa de Sack and Bloom, Cardful. Ah, acabou o cartão. Mas continua com o som. Eu vou colocar imagens aleatórias aqui no fundo. Pra... Engraçado, porque tava em 480 e isso deveria ocupar menos espaço no cartão, né? Enfim, talvez esqueci de deletar as coisas que tinha aí no cartão antes. De qualquer maneira, foi um vacilo. Mas isso era o mínimo que podíamos esperar, né? Considerando que o tempo já se estourou, já estourou aqui faz muito tempo. Mas é que legal, a gente pelo menos agora ganha um tempinho a mais, porque o áudio não tem limite, né, praticamente, de tempo. Mas estamos encerrando o programa, né, e vamos encerrá-lo do jeito que tem que ser. Então, agora, Sack and Bloom, Sack and Bloom, com a faixa To Go To. É o segundo trabalho deles, é uma das bandas contemporâneas mais legais da Alemanha. É de um disco de 2001 chamado Zack Bum. Nesse disco se nota uma mistura muito inusitada de instrumentos eletrônicos com instrumentos de brinquedo. Tem também um tratamento todo especial para voz, para vocalizações, né? Muitas vezes isso serve de pano de fundo para, sei lá, exposição impressionista, né? Eu sempre penso em trilhas de exposições, e muita música aqui no programa Prediletos da Casa cabem perfeitamente lá. Não é mesmo? Então é isso. Semana que vem eu volto com mais Prediletos da Casa. Espero que todos tenham uma ótima semana. Esse programa não tem necessariamente uma data específica para ir pro ar, porque agora não é mais ao vivo, né? Apesar que eu dou rec e falo até o fim, assim, num take só. Mas vai pro YouTube, e o YouTube é, como vocês sabem, uma plataforma, acima de tudo, atemporal. Certo? E, bom, sem mais delongas, música. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa.